Você em sua vida crê em Cristo, tem falado dele, e o tem servido, mas ele não está enchendo a sua vida hora a hora. Você achou em Cristo aquele que o salvou do castigo do pecado, mas ainda não achou nele o Salvador todo-suficiente e todo-poderoso. Talvez você tenha perdido a alegria e o entusiasmo da vida cristã. Talvez haja em seu coração apenas uma brasa mortiça daquilo que foi poderoso incêndio por Cristo. No âmago de sua alma, você talvez sinta que a sua experiência não é uma experiência segundo as Escrituras Sagradas. Através dos anos, parece que você só pode esperar do seu cristianismo uma vida de futuras derrotas e descalabro, caindo aqui, arrependendo-se ali, e principiando de novo, para cair outra vez. Lemos nas Escrituras que a igreja primitiva vivia cheia do Espírito Santo. Não tinha um templo, nem Bíblia, nem carros, nem trens, nem televisão, nem rádio. Não obstante, revolucionaram o mundo por amor a Cristo. Inauguraram, sim, um movimento espiritual que abalou os próprios fundamentos do Império Romano. Eram jovens, vigorosos, viris, poderosos. Viviam cada dia de suas vidas para Cristo. Sofreram grandes perseguições, e até mesmo a morte, e tudo venceram alegremente, pela sua fé em Cristo. O que explica, em parte, as grandes incursões comunistas no mundo moderno é o fato de muitos supostos cristãos estarem falhando em sua vida cristã. Não estão vivendo à altura dos padrões e modelos apresentados por Cristo. Urge, pois, que nós, cristãos deste século, levemos a palma aos comunistas, propagando, proclamando e vivendo melhor o nosso cristianismo. A grande multidão de incrédulos se mostra confusa, ao notar as tensões, lutas e animosidades que existem dentro das comunidades religiosas, e também entre elas. Ao invés de uma igreja dinâmica, progressista, poderosa e centralizada unicamente em Cristo, vemos divisões, mesquinharias, querelas, invejas e preguiça espiritual, ante esse mundo que está à beira do abismo. A grande necessidade da cristandade de nossos dias esta, cristãos que aprendam bem o segredo da vitória diária sobre o pecado. Milhares de cristãos trazem grandes lutas dentro de seus corações. O próprio apóstolo Paulo falou dessa luta, quando disse que desejava muito agradar a Deus, mas dentro de si mesmo não encontrava forças para fazer isso. Aquelas coisas que não queria fazer ele as praticava, e não fazia aquilo de bem que tanto desejava fazer. Quase às portas da confusão, o apóstolo então exclamava: quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Mas, já no versículo seguinte, ele nos dá a resposta a essa pergunta de grande importância, assaz aguda e empolgante, quando afirma: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7:25. Cristo pode ser o nosso libertador. Muitas pessoas perguntam: por que será que eu, sendo cristão, faço essas e aquelas coisas? E por que deixo de fazer aquelas que devia fazer? É que muitos falam em o nome de Cristo, e se dizem cristãos, mas estão vivendo em derrotas contínuas. Têm mãos sujas, lábios impuros, línguas mordazes, pés conspurcados, pensamentos e corações empurcalhados. E, não obstante, se intitulam de cristãos. Falam em Cristo, frequentam templos cristãos, tentam orar, e bem sabem que existem coisas em suas almas que não são retas nem justas. Não alcançam essa vitória completa e constante que lhes é prometida nas Escrituras. Seu rosto não tem aquela radiância do Evangelho. A primavera desertou de sua vida. Extinguiu-se o fogo que traziam dentro de sua alma. Mas, olhando para os que o cercam, você percebe que há pessoas que estão vivendo de maneira bem diferente. Isso se vê claramente no rosto delas, no modo por que falam e andam. Produzem o fruto do Espírito. E você apenas vislumbra a vitória. Muito raro você tem um dia em que pode dizer que foi de vitória sobre a tentação, e logo recua para os velhos hábitos, e passa a desejar e ansiar pela retidão na vida de cada dia. Há outros cristãos que parece que nunca realmente aprenderam a verdade bíblica da separação. Separação de pensamentos impuros e de costumes condenáveis. Há muitos cristãos que pouco aprenderam a respeito da vida devocional diária. Certa vez um agente policial me perguntou qual o segredo do viver vitorioso. Respondi-lhe que não existe para tal uma fórmula misteriosa ou mágica. Se há um vocábulo que nula descreva, é a palavra renúncia ou rendição. A segunda palavra que eu diria seria dedicação ou devoção. Nada pode tomar o lugar de uma vida devocional diária com Cristo. A sua hora tranquila, o seu tempo de oração, o tempo que você gasta na leitura e meditação da palavra de Deus são coisas absolutamente essenciais a uma vida cristã feliz. Não há possibilidade de você ser um cristão feliz, dinâmico e poderoso, se não andar diariamente com Cristo. Infelizmente, mesmo entre cristãos, A conversação gira sobre assuntos comparativamente banais, ou materiais. Com suma facilidade podemos dizer por quantos gols uns clubes de futebol venceram os outros, mas só sabemos citar de cor o texto de João 13:16. Conversamos muito sobre nossas casas, e carros, e televisão, mas continuamos a ser uns ignorantes das coisas de Deus. Se um moribundo nos bate à porta, talvez nos sintamos incapazes de levá-lo a Cristo, através do seu problema. Nosso intelecto e nosso espírito estão acostumados à pobreza de pensamentos elevados e sérios, e daí o fato de nossas conversas não passarem de meros bate-papos. A nossa conversação diária, quando nos encontramos, seja no escritório, seja na roça, seja na fábrica, deve girar sobre as coisas de Deus. Devemos trocar ideias a respeito dos pensamentos e bênçãos espirituais que hajamos recebido da leitura diária da Bíblia. Não nos basta ter feito nossa pública profissão de fé, ou tomado uma decisão firme por Cristo perante o pastor, ou esperar caminhar com êxito no resplendor dessas experiências pelo resto de nossa vida. Sendo humanos, precisamos sempre rever e renovar nossos votos e concertos com Deus. Precisamos fazer inventários da rota percorrida e nos submeter a periódicos exames de saúde espiritual. Cristo hoje está chamando os cristãos para se purificarem, se dedicarem, se consagrarem e se entregarem inteiramente a Ele e ao serviço do próximo. Isso fará enorme diferença entre o sucesso e a derrota na sua vida espiritual. Fará diferença entre ser ajudado e ajudar a outros. Fará diferença nos seus hábitos, na sua vida de oração, na sua leitura da Bíblia, nas suas dádivas, no seu testemunho e no seu serviço na Igreja de Cristo. Esta é a hora de decisão para todos os cristãos. Não obstante, muitos de vós perguntam: como posso começar? Sugiro-lhe que faça uma lista de todos os pecados de que você tem plena consciência. A seguir, confesse-os todos a Jesus, e esqueça-os, recordando que Jesus Cristo perdoou todos eles. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E João 9. Então, depois de confessar todo e qualquer pecado conhecido em sua vida, entregue nas mãos de Jesus todas as áreas da mesma. Entregue-lhe e confie-lhe a sua namorada, o seu namorado, a sua família, o seu ganha-pão, a sua carreira, suas ambições, a sua alma e também os pensamentos mais íntimos e as profundezas do seu coração. E renda tudo isso a Jesus. Não deixe de lhe render coisa alguma. Entregue a Cristo, de modo completo e sem reserva, os seus olhos, ouvidos, mãos, pés, pensamentos e coração. Daí, pela fé, creia firmemente que Deus aceitou a sua rendição incondicional. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Podemos, na verdade, nos dá como inteiramente mortos para o pecado. A Bíblia nos diz que podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou e ama. Tenho tido o privilégio de conhecer o que significa amar nos caminhos de Cristo. Oh, que experiência empolgante e alegre a gente acordar pela manhã e perceber a presença de Cristo no quarto de dormir. Que maravilhosa e doce é essa experiência de perceber, à noite, a paz de Deus, quando se vai para o leito, a dormir aquele sono que só tem aqueles que conhecem a Cristo. E que alegria é essa, de andar na presença gloriosa e eterna de Cristo. O amigo leitor anela caminhar assim com Cristo. Quer ardentemente experimentar em sua alma tal alegria, paz, contentamento, renúncia e ventura. Deseja sinceramente produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Gálatas 5:22-23. Você pode entrar agora mesmo nessa vida, neste momento, se estiver disposto a pagar o preço de uma rendição completa e absoluta. No instante em que você se render a Cristo, Ele, pelo seu Espírito Santo, enche o seu coração e a sua vida. Daí, você pode confiantemente dizer: estou cheio do Espírito. Em primeiro lugar, lembre-se de que a vida cristã é vivida tendo Cristo em você. Por isso, se Cristo não se apossar de tudo quanto você é e tem, será impossível a você ter uma vida cristã feliz e vitoriosa. Quando você deixar que Ele possua tudo quanto você é e tem, Ele o encherá plenamente e produzirá em você o fruto do Espírito. É absolutamente impossível a qualquer pessoa manufaturar, gerar, ou produzir a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Ele está, neste momento, pronto para entrar no seu coração com um dilúvio de bênçãos, se você lhe render e entregar cada setor de sua personalidade e vida. É o seu direito de primogenitura. Pleiteie-o, creia nesse direito, aceite-o. Ele é seu agora. Se assa a sua fome e sede, É certo que Deus então fará exatamente aquilo que prometeu realizar. Ele o fartará. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus tem cumprido sempre todas as promessas que fez. Ele o fartará agora, se você estiver suficientemente faminto para se render a Ele. Em segundo lugar, Deus o fartará, ou o encherá de sua justiça, porque o homem não tem nenhuma aspiração santa, e nenhum desejo puro que não possam ser cabalmente satisfeitos. Só seremos perfeitos no pensamento, na palavra e em ações, quando formos glorificados no mundo vindouro. Mas as auras dessa glória, e do caráter semelhante ao de Cristo, são a herança certa do cristão no seu caminhar por este mundo. Somos cristãos, e o mundo deve perceber de maneira bastante clara que, muito embora caminhando no meio dele, exala-se uma virtude celestial de todos quantos verdadeiramente amam e servem ao seu nome. Os homens anseiam por pão, e Deus envia o sol e a chuva sobre os dourados campos de trigo. Este se transforma em farinha, e esta em pão, e assim o mortal mata a sua fome. Os homens anseiam por amor, e Deus acende o fogo dos afetos em outro coração, e dois corações se completam nos laços do santo matrimônio. O homem anseia por conhecimentos, e Deus suscita institutos de ensino, chama homens para que ensinem, e põe no coração de ricos o desejo de ajudar esses institutos com suas posses, e assim os filhos dos homens veem satisfeita a sua sede de conhecimentos. As criaturas humanas desejam comunhão e amizade, e Deus lhes concede construir cidades onde podem partilhar de sua indústria, conhecimento e habilidades.